doido pra te encontrar. Tô morrendo de desejo, doido pra te namorar. Amanheci, doido pra te encontrar. Tô morrendo de desejo, doido pra te namorar. Alô, alô, meu bem, deixa tudo pra lá e vem. Sem você, meu amor, não dá. Essa febre não quer passar. Alô, alô, neném, sem você não tô nada bem. Tanto amor tenho pra te dar. Deixa tudo e vem me amar. Te encontrar, tô morrendo de desejo, doido pra te namorar.